dia cresceu a nortear destino. No lombo do pingo peleando se fez homem ainda menino. E assim seguiu a jornada sem parar ou esmorecer, sentindo os socos da vida sem se deixar abater. Sentindo os socos da vida sem se deixar abater. Nas batalhas de civismo venceu as que concorreu. Na livre boca das urnas votos de amor recebeu. Governou a sua terra com alma e igualdade, buscando o bem do seu povo que sempre terá saudade. Buscando o bem do seu povo que sempre terá saudade. Canta altaneiro sem quartel ou batalhão, os comandados seus filhos o amam de coração. E Deus lhe fez um presente, sua mulher que ele ama, ele ama muito salado bem, que a vida ama, ele respeita sua eterna companheira. E muito se deve a ela do bem que a vida trouxer ao lado de um bem. Agora os cabelos brancos são que o tempo passou. Seus netos, grande homem